Chame pronto estacionamento. Já está pronto, para o pushback acionamento, posição 05. Autorizado, posição do táxi. Levantará então para o táxi 73, aí, graças. Estabilizou 6313. Estrela 313, complete aproximação, time treino frequência, 198, aproximar 95. 2300, bom sorte, semana, obrigado. O Xenai 6313, autorizado o pouso, pista 90, 180 graus, 06. Pouso, 6313. O Oceana 6322, decolou 53, chama o controle de Salvador, onda 0, decimal 8. Controle Salvador 208, aqui na minha frente. Chama 3-2-2, está autorizado já uma guarda na Aracaju? Já uma guarda na Aracaju, quer dizer. Para o táxi, POB de 176, autonomia 3 horas e meia, alternando Daniel. Autorizado táxi até o ponto de espera, pista 1-0. Até o ponto de espera do 1-0 está autorizado, então 3-2-0. Oceana 6313, no solo 56, vida direita, ataque sueco, após Alfa e Juliette, posição 02, parte 1. 02, com parte 1, 6313. Autorizado decolar, 180 graus, 0 metros. Aqui decola 6303, existe, me sobre Recife, na frequência 126, decimal 85, alterna 125, decimal 45. Decimal 8. 1208, obrigado, Moraes. 1763, vai chamar o centro. 1024. Comandou Boranque, seu 3895 decolado, São Juan. 3895, contato radar na decolagem, subazia, saída São Juan, pelo nível 340. Via, ao 340, para o seu 3305, a sala de identificação, deixa ver se dá na bomba de ano, para o número 050, ou a gente na 020. Bahia. Vai passação, cruzando no doidão, cidade de Vargas, pode passar. Sala 3895, chame Centro Recife na frequência 128.35, alterna 123.8, solicite diretamente ao centro. America 230, Salvador Tower. Are you giving us our ATC clearance from Miami tonight? Okay, not yet. I need your flight level and your initial route. Your estimated time will be in more 23 minutes. Initially, wait to copy. Your initial route, but the system will give the information to me. Alright, we'll stand by. America 230. America 230, I have your clearance. Are you ready to copy? America 230, ready to copy ATC clearance. Go ahead, sir. Okay, you are cleared to Miami International via Papa Zulu 29. Position upper Mike 791, Bravo Golf India. Then flight plan on route, flight level 360, after takeoff, runway 10, left turn, Momo departure, Nenny transition, score code 5263, Salvador approach control 120.8. American 230 cleared to Miami via upper Zulu 20 to Arnhem. Upper Mike 791 to Bravo Golf India. That's flight plan route. On the flight level 360. Runway 10 departure. Bowman departure. Procedure. Menon transition. Squawk code 5263. departure frequency 120.8. America 230, negative. Papa Zulu 29. Papa Zulu 29. Understand, Papa Zulu 29er to Arnhem, America 230. Sorry, there is a mistake in your route. And you check this airway, okay? Probably will be Papa Zulu 20. American 230, copy. Okay, so wait a few minutes. I will check with the receive center. American 230. America 230, the correct route is Upper Zulu 20, Upper Zulu 20. Okay, Upper Zulu 20, American 230, and we're going to be ready early tonight. We'll be ready in 5 minutes for departure. Roger, call me ready. American 230, we'll test. Número 44, contato radar, agora 5 milímetros de meio sudeste do Rio de Salvador. Vem na trilha do Rio de Salvador, mantém o nível de voo 090, informa o Rio de Salvador na 020. Contato com o voo direito na 3050, está autorizado a ler a cultura pista 90, repete a habilidade. Tower American 230, request pushback and startup. Pushback and start up approved. Call me ready to taxi. Pushback and startup approved. Call you back for taxi. American 230. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Autorizado pouso, 190 graus, 069. Bom, 970, se ainda identificação, dessa vez chegando a Bomba de Ola, para nível 050, com a gente na 020. 224, libera a direita via Delta Eco Alfa, mantém a posição antes da Juliette, dá 3305. Direita Delta Eco Alfa antes da Juliette. Na sua frequência ou chama o solo? Minha frequência, estamos agrupados. Beleza. Posição 05. Until AB and A from question position 6, give way to the Airbus 320, Tan Company, parking. After you be cleared until holding point from A10. Alright, hold short of 5-6 for incoming Airbus 320 traffic. After that, we'll be cleared to the holding spot for runway 10, American 230. Yes, affirmative. Nós Cruz, approaching 5-6. Continue your taxi until holding point runway 10. Continue taxi, holding point runway 10, American 230. 3747, dirijo 7 para 2, 50 mais. So 230, airborne at 34, contact Salvador, departure control, 120.8, bye bye. Goodbye, America, 230. Good evening, American 230, passing 2,500. American 230, you're the contact on departure. Climb design a moment, departure at level 360. Climb on the MOMO, departure at level 360, American 230. Space, turn the right to heading 020, you are limit 20 miles. Heading 020 for 20 miles, America, 230. China 000, a sua identificação de saúde chegada para mais de uma, para o nível 070 ou a última 020. Ponto de espera, pistão no zero. Já está, estou com o cartão no zero, chama de zero. A vista de zero, compete curva direita na proa 060, autorizado do piloto 267. Direita 060, perfil, 970. Redução 2309, azul 2707. É o Santiago, o traffic is 10 o'clock, 13 miles, south westbound, é o 190, that's at level 100, descending 060. American 230, traffic in sight. A vida 707, traffic 200, ela é na minha, como na noite, é bravo 752, passando 100, subindo para 300. Perdão, não. Aqui é o ponto de espera. 130, 16 miles, left bound Tranquil Weather VOR, using a navigation flight Tango Romeo Sierra. Alrighty, set the point again. Tango Romeo Sierra, to the Tango Romeo Sierra. Leaving correct, tango runway here, climbing a flight level 360 American, 230. Poderia, por gentileza, fazer uma prova de morte lá para 313? 970, no solo 47, libere a direita, taxiway Foxtrot, Echo Fox, após Alpha, chame antes para Juliette, sua posição 004, Tati 1. Ok, então vai virar a direita, comando 27? Não, mantém a minha frequência da torre de controle. Ah, tá ok, então vai virar via Fox e Alpha, Delta, taxiway, você falou? Mantém a posição, chamar antes para Juliette. Ok, então vamos dar o seu obrigado. Azul 2707, autorizado pouso, 180 graus, 05 nós. Autorizado pouso, Azul 2707. Cancelada aí, Cristian Itap, descendo 2000, autorizado X-Ray, será estabilizado, então 80-0020. Centro, recinto, chamé 6303, devido a comoções, desvio à direita, proa 230, formas 30-40 milhas.